audiência no Oeste Paranaense. Você está sintonizado nos 900 kHz da Rádio União de Toledo. Na internet, acesse www.radiounionde-toledo.com.br ou no Facebook, Rádio União de Toledo. No WhatsApp, 999317124. A maior audiência de Toledo. Você ouve CYJ295, 900 kHz. Rádio União de Toledo Limitada, 5 mil watts de potência. Estúdios, Largo São Vicente de Paulo, 1085, Edifício Jari, Centro de Toledo, Oeste do Estado do Paraná. Telefones 3055-2841, 3055-4094.